Jundiaí, a gente tem o pessoal que vem lá de Mogi, né? A gente tem o pessoal que vem lá de Tiradentes, então assim, são lugares que dispensam um tempo muito grande para estar aqui, né? Então a ideia é que a gente tenha reuniões locais, né, onde a gente possa se aproximar enquanto grupos de geração de trabalho e renda, enquanto economia solidária, e que a gente consiga pensar também ações dentro daquele território, né? Então, a gente tem a reunião da rede, onde a gente tem essa assembleia geral, e a gente tem as redinhas com o objetivo de se fortalecer, de se conhecer e pensar em ações dentro daquele território. Porque, às vezes, a gente tem um espaço que a gente poderia estar ocupando enquanto redinha, que um empreendimento sozinho não consegue, mas enquanto redinha, com 4, 5 empreendimentos, 3 empreendimentos, a gente consegue ocupar, né? E nesses momentos a gente precisa se aproximar mais, se conhecer para se fortalecer e continuar, porque senão a gente não tem força, né? Sozinho a gente não consegue. Então, eu queria fazer uma avaliação da feira, mas já diante disso de colocar outras questões antes da avaliação da feira. Primeiro que a gente precisa fortalecer, então, as ações da rede, que não sejam só as feiras. Se a gente vai ter esse problema de em outros parques também esvaziar do Mar de Covas, né, porque alguns empreendimentos talvez prefiram participar do mais perto e não participar da Mar de Covas, talvez a gente revesse se a gente faz menos feiras, mas com mais investimento de todos. E acho que esse assunto de que a gente precisa nos fortalecer, acho que depois a gente pode aprofundar mais. Mas eu acho que da experiência das feiras, a exemplo da rede de artesanato da incubadora municipal, eu acho que tem que entrar num processo de discussão entre os empreendimentos que expõem de desenvolvimento de produto. Eles fazem uma curadoria que não é no sentido de excluir, a gente tem que achar mecanismos para fazer isso, para a gente aprimorar a produção e melhorar talvez aí a comercialização também. Acho que se a gente pudesse alternar entre sexta, sábado e domingo, né, quando fecha a Paulista, também seria interessante que a gente conquistou um público, mas talvez se a gente fizer feiras pontuais, a gente consiga também divulgar melhor, mais abrangentemente, e melhorar talvez o resultado da comercialização. Você diz no sentido de, ao invés de fazer só no sábado, fazer sexta e sábado e domingo? Ou não, intercalando, fazer uma na sexta, uma no sábado? Então, a gente teria que ver o que é menor custo também, né? Se diminuir o custo, a gente fazer uma sexta, sábado e domingo, né? E fazer talvez uma por semestre, acho que aí a gente teria que avaliar. Mas acho que a gente tem que diminuir talvez o número de feiras. O que eu tenho visto é que muitas feiras acabam mesmo com a insistência da gente avaliar e discutir, ficando vazias, não conseguem chegar. Então, se a gente for ter esse tipo de problema, a gente já prevê e não ficar uma feira esvaziada. Alguém mais? Bom dia a todos de novo.